Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, todas as semanas os sons do rock psicadélico e progressivo, e começámos o programa de hoje em 1970 com os Fleetwood Mac, bem antes da banda se ter transformado num dos maiores sucessos comerciais à escala global, e num registro que já não contava com o seu mentor de início de carreira, Peter Green, que saíra após o final das gravações de Then Play On, o disco de 1969. Em Kiln House são os outros elementos que, de certa forma, tomam conta das canções da banda, em especial o músico Jeremy Spencer, que aqui torna claro o seu fascínio pelo rock and roll norte-americano, pelo som de Elvis Presley ou Buddy Holly, e por isso mesmo o disco vai muito nessa direção de um típico rock and roll norte-americano. No entanto, há aqui um ou outro momento mais próximos do psicadelismo, como é o caso do tema que acabamos de escutar, os Fleetwood Mac com a faixa Mission Bell, para o registro Kiln House, o álbum de 1970, e que já não contava com Peter Green, e que surge aqui num momento de transição por parte dos Fleetwood Mac, que já contavam, por exemplo, com a convidada Christine McVie, a esposa de John McVie, ainda não creditada, mas que já ia surgindo aqui nos Fleetwood Mac, ela que iria fazer parte então da formação clássica dos Fleetwood Mac anos depois. Continuamos com mais harmonias vocais, agora a cargo dos Bob Rummels, uma banda da zona de São Francisco, muito inspirada pelo som dos Beatles e que ia a muitos lugares ao mesmo tempo, desde o country à folk e, claro, passando por alguns temperos psicadélicos, como é o caso do registro Triangle de 1967, um álbum muito influenciado, por exemplo, por Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o disco dos Beatles, que foi uma verdadeira pedrada no charco na época. Aqui a banda a explorar não só as harmonias vocais, mas em termos de letras também momentos mais abstratos, momentos influenciados por fantasia, a recolher inspiração, claro, de Tolkien. E o álbum Triangle é hoje considerado a obra-prima dos Bo Brummels, trio então de São Francisco, que roda hoje na Floresta Encantada. De 1967, do álbum Triangle, fica para ouvir The Wolf of Velvet Fortune. Estes são os Bo Brummels. Full of strangeness, an unfamiliar breeze blows from deep within a forest. I think I'll go to sea. What's this before me in shadows where no wind blows? A crying, frightened flower without a gentle breeze. She's crying for the sunlight, that shadow left behind him. She's crying for the coolness of wind she's never seen. The day is getting longer, the day is slowly dark now. The moon, a silver bubble that watches all it sees. Good night, good night. He travels in the beauty of the silver glowing night. Delight. The flower speaks in silence, she bends herself in sorrow. His eyes behold a wildness, electrifies the air. He moves the earth around her, confiding her with whispers. He takes her from the shadows and thickness that is day. Swiftly, swiftly, through the brush and bramble in, under, over, flashing in and out they fly. Moonlight, moonlight, see the bright stars shining so clearly, clearly, floating in the sky. He brings her to a meadow where grass is tall and waving. A tear comes to her eye as she looks upon her throne. And in a distant murmur, a breeze begins its blowing. The sun begins its rising, the velvet wolf has flown. D- Delight, delight. The wolf of velvet fortune is upon his merry flight. Good night, good night. He travels in the beauty of the silver glowing night. Delight. Sitting in the sun till the day is done makes me feel so good, yeah. Then to walk in the night when the stars are shining bright and the moon's like a silver plum. All the world is bright. Down, do the down, down, do the down, do the down. River flowing by, birds in the sky, waves on the shore. Yeah, my words don't betray. Yeah, you know I felt that anyway. That's what life is for, yeah. Oh, oh, oh, the world is bright. Oh, the world is bright. Down, do the down, down, do the down, do down. Oh, my senses right. You know I got no fears to hide. I make music with my eyes. In no time at all, I can dance down the hall and find where my love lies. Oh, you know all the world is bright. Tell your brothers and your sisters too, all the world is bright. A Floresta Encantada, primeiro em 1967, com os Bo Brummels, banda de São Francisco, no álbum Triangle, na altura o quarto registro dos Bo Brummels, e escutámos o tema do Wolf of Velvet Fortune. Entretanto, viajámos até 1972, na companhia dos Medicine Head, e ao álbum The Dark Side of the Moon, dos Medicine Head, lançado então em 1972, um disco que partilha o mesmo título com o álbum dos Pink Floyd. Aliás, há uma história curiosa. Os Pink Floyd tinham pensado nesse nome, Dark Side of the Moon, quando perceberam que os Medicine Head iam lançar um álbum com o mesmo título, mudaram os Pink Floyd para Eclipse, que era já uma música que estavam a interpretar também em concerto, a sequência de canções que iria dar origem ao disco, mas quando perceberam que o registro dos Medicine Head foi um verdadeiro falhanço comercial, aí sim mudaram de opinião e voltaram a chamar o álbum The Dark Side of the Moon, que se tornou num dos maiores sucessos comerciais da história da música popular. No entanto, acabámos por hoje ir explorar este registro de Medicine Head, e escolhemos a faixa Sitting in the Sun para uma banda britânica que durou entre 1968 e 1977, fez 6 álbuns, tem alguns singles de relativo sucesso, incluindo One and One is One, que chegou ao 3º lugar da tabela de singles do Reino Unido para esta banda que fundia o blues com o rock mais distorcido, mas que de facto não teve assim grande sucesso comercial. Vamos avançar para uma banda, essa sim, muito reconhecível, é uma banda, uma das bandas pioneiras do psicadelismo norte-americano e também da zona de São Francisco, regressamos lá nesta floresta encantada, são os Jefferson Airplane, banda fundada em 1965, mas que em 1967 tem no álbum Surrealistic Pillow um dos seus momentos de gênio, um álbum que ditou muito do rumo do psicadelismo norte-americano da costa oeste para esta banda da Califórnia. Voltamos a esse álbum, já passou muitas vezes na Floresta Encantada, vamos sempre lá buscar uma outra música e fugindo aos clássicos essenciais como Somebody to Love e White Rabbit, escolhemos para o programa de hoje da Floresta Encantada My Best Friend. Estes são os Jefferson Airplane em 1967. Are you my best friend? You are my best friend. I love you so well. To the end of time you won't see me. See, I've fallen into your love stream. I'll follow your dream. Do you know what I mean? Yeah. I'll follow you wherever time will take me to. Forever I'll be one with you. Are you? A Floresta Encantada, primeiro com Jefferson Airplane, no álbum de 1967, Surrealistic Pillow, um dos discos essenciais do psicadelismo. Estivemos com a faixa My Best Friend, que colamos com os Chocolate Watch Band, outra banda da Califórnia, esta oriunda de Los Altos e formada em 1965, uma banda associada ao garage rock, também, claro, ao psicadelismo, e que tem no registro de 1968 o seu álbum, se calhar mais conhecido, The Inner Mystique. No entanto, é preciso aqui desconstruir a história em relação a este disco, já que a primeira parte do álbum é uma produção de Ed Cobb, do produtor Ed Cobb. Para o primeiro lado do registro, convidou alguns músicos de estúdio a tocarem temas de cariz psicadélico, e o resultado é de facto um conjunto de temas que não conta com a banda real, a banda da Chocolate Watch Band, que no entanto regressa para o segundo lado deste disco. Estivemos com Inner Mystique, que pertence então ao lado A do álbum, dá título ao registro e conta então com esses músicos convidados, músicos de estúdio que apresentaram temas de influência psicadélica e até de influência oriental. Já no segundo registro, a banda está em plena forma, a tocar a sua música de garage rock com temperos psicadélicos, e é precisamente uma dessas músicas que vamos ouvir agora. I'm Not Like Everybody Else é um dos temas que surge então no segundo lado de Inner Mystique, e que marca então o regresso da banda e do vocalista David Aguilar, que toca harmónica e percussões também neste registro. O álbum mais conhecido então dos Chocolate Watch Band, que acaba por ser só metade da banda a interpretar as canções que encontramos neste disco, que não chega na verdade à meia hora de duração, tem apenas 8 faixas. Para ouvir agora, I'm Not Like Everybody Else é um original dos Kinks, composição de Ray Davies, mas pelos Chocolate Watch Band em 1968. Para ouvir agora na Floresta Encantada. I won't take clothes with a hammer down. I won't smile cause I wear a frown. Once I get going, you can't hold me down. Cause once I get started, I go to town. I'm not like everybody else. No, I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. No, I'm not like everybody else. Cause I don't wanna walk you like everybody else. I don't wanna live my life. Confess all my sins if you want me to. But there's one thing I wanna say to you. If you want to love me my whole life through, I'm not like everybody else. No, I'm not like everybody else. All my sins like you want me to. But there's one thing I want to say to you. If you want to love me my whole life through, I'm not like watch the queens do their thing. Boy, listen to the rhythm. Yes, they do know how to sing. You can take one for money. Who will not think you are funny when you explain the delicate attentions you require? And a dollar 95 takes you to the movies with the secret sins of nymphomaniacs and babes. Entertainment that men above the age of 35 can understand. Sweet. it's been, how much fun it's been, how much fun it's been, how much fun it's been, how much fun it's been, how much fun it's been, how much fun it's been, how much fun it's been, how much fun it's been, how much fun it's been. Joe McGoof waiting for an answer. Looking glass when it is love, California love, love, love, love. In her eyes. Primeiro na Floresta Encantada, Chocolate Watch Band, em 1968, no segundo álbum da banda, o registro da Inner Mystique. Escutámos um tema composto por Ray Davies, dos Kinks, I'm Not Like Everybody Else. Para o disco, como referi há pouco, só na segunda parte do álbum é que conta verdadeiramente com a banda, com os músicos de Chocolate Watch Band. A primeira parte do disco é uma produção de Ed Cobb, com outros músicos convidados para o álbum que, com o passar do tempo, acabou por se tornar na maior referência desta banda norte-americana, da Chocolate Watch Band. Entretanto, passámos para outra banda influente do psicadelismo norte-americano, também da Califórnia, de Los Angeles, The United States of America. É este o nome da banda. Entre o garage, o psicadelismo experimental, com muitos elementos de vanguarda, alguns instrumentos eletrónicos. Aliás, os United States of America têm mesmo algumas das primeiras gravações de música eletrónica, precisamente no seu único álbum da carreira, de 1968, o álbum homónimo, The United States of America, mas que fez história. É hoje um dos discos mais citados do psicadelismo norte-americano, e também um álbum influente por abrir caminho a outros instrumentos e a momentos mais vanguardistas. Acabámos por escutar The American Way of Love, um tema que, de certa forma, resume muito daquilo que eram os United States of America, com muitos elementos numa só canção. E por que não, já que o Chocolate Watch Band também tiveram direito a duas músicas, por que não mais um tema para os United States of America, para este disco influente de 1968. Fica para ouvir agora Cloud Song, da United States of America, banda de Los Angeles, a rodar agora na Floresta Encantada. Thank you. Floating in the blue. was apparent, flesh from the master. Primeiro na Floresta Encantada da United States of America, a banda norte-americana em 1968, no único álbum que lançou, o álbum homónimo, escutámos Cloud Song, onde se notam aqui e ali elementos mais eletrónicos. Entretanto, passámos os Amundo 2, um dos nomes mais importantes do krautrock germânico dos anos 70, uma banda fundada em Munique, que saiu de uma das comunidades que surgiram em finais dos anos 60 na Alemanha Oeste, uma série de comunas ligadas a movimentos artísticos. Desse movimento saiu então Amundo, que depois se transformou em Amundo 2. Aliás, existiram dois grupos em simultâneo, um com músicos mais experientes, esses seguiram como Amundo U2 editaram uma série de discos fundamentais, como é o caso de Yeti, o segundo álbum da banda de 1970, mas nós fomos até 1971, até ao registro Trans der Lemminge, e onde está a faixa que escutámos há instantes, Telephone Complex. Estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana. Para o final, assinalamos os 45 anos de Presence, o sétimo álbum dos Led Zeppelin, saiu a 31 de março de 1976, acabou então de assinalar os 45 anos, e nós vamos passar uma música desse disco, Achilles Last Stand, mas no momento ao vivo, captado em 1979, em agosto de 79, no Festival de Nebworth, em Inglaterra, e a versão ao vivo é de facto um portento musical, com a banda a tocar uma das suas músicas mais pesadas e também uma das suas músicas mais complexas. Achilles Last Stand em concerto em 1979, o poder de Led Zeppelin para o álbum que celebrou há poucos dias, então, os 45 anos, o registro Presence. Estes são os Led Zeppelin em concerto em 1979 e a fechar a Floresta Encantada desta semana. We'll be right back.